Se queres, podes purificar-me. E Jesus respondeu: Quero, fica limpo. A vida faz-se de esperanças e sonhos. Por isso, ela se constrói por projetos, por ideais pelos quais costuramos o caminho que desejamos seguir e passar. Porém, parece que, como a lepra, determinadas marcas nunca nos largam. O que fazer quando os dias e as noites não trazem respostas que solucionem males que minam o nosso gosto pela vida? O que fazer quando os salvadores não dão respostas aos antigos males pelos quais passamos? O que fazer quando nossos apelos não encontram eco por causa da indiferença, do preconceito, do medo ou da maldade das pessoas? O que fazer quando não parece haver cura? O que fazer quando não para de doer e a dor aumenta? Se quiseres, podes purificar-me. Quero. Fica limpo. Esta é a mais maravilhosa expressão desta passagem do Evangelho. Ou seja, que nele a vontade de Deus está manifesta na palavra de Jesus Cristo. Deus manifesta a sua vontade assim: eu quero. Eu quero. Eu quero o teu bem. Eu quero. Eu quero a solução do teu mal. Eu quero. Eu quero te ver livre. Eu quero te ver limpo das tuas marcas. Eu quero. Eu quero realizar aquilo que é o teu próprio desejo e a tua própria vontade. Eu quero realizar aquilo que realiza o teu coração. Eu quero. Foi o que ele disse ao leproso. Manifestou a vontade de Deus. Primeira verdade, então, é esta: é que a vontade de Deus é clara e manifesta. E a vontade de Deus não é outra. Presta atenção. Isso é muito importante. A vontade de Deus não é outra senão a nossa própria vontade. A vontade de Deus não é outra senão a nossa própria vontade. Porque qual é a nossa vontade senão a mesma daquele homem? Querer livrar-se daquilo que lhe diminui, querer livrar-se daquilo que lhe estigmatiza, querer ter eco nas suas perguntas e nos seus desejos de ver resposta, retomar de volta a sua vida, poder retornar ao convívio social e ali viver, ou seja, aquilo que realiza a nossa vida. A vontade de Deus é igual à nossa vontade, e a nossa vontade não é outra senão a nossa felicidade. E a vontade de Deus não é diferente. A vontade de Deus é clara e manifesta. Ele deseja que a gente seja feliz. Quero. Foi a resposta. Fica limpo. Deus já manifestou a vontade dele. Eu quero. E nós devemos, então, como aquele homem, manifestar também a nossa vontade. Porque ele chegou diante de Jesus Cristo e imediatamente disse aquilo que desejava e que queria. Como leproso, se aproxima de Jesus, depois nós vamos falar sobre isso, como é que um leproso se aproxima de alguém, e aí ele chega e diz: se quiseres, podes purificar-me. Manifestou claramente a sua vontade. Manifestar a vontade não é querer em secreto. Manifestar a vontade é buscar ardentemente aquilo que pode produzir a nossa felicidade. Desejar ardentemente manifestar a sua vontade é não esperar um mero milagre. Ou nem desejar que o milagre aconteça sem que exista da nossa parte uma manifestação ao menos de vontade. Milagre acontece quando nós lutamos e não desistimos, quando nós desejamos e queremos e não abrimos mão daquilo que queremos e desejamos. Milagre acontece quando nós lutamos e não nos entregamos e não nos resignamos. Aquele homem, isso eu vou falar no ponto seguinte, ele venceu muitas barreiras para estar ali diante de Jesus. Não basta a manifesta vontade de Deus, é necessária também uma manifesta vontade nossa. Manifestar a vontade. Porque é necessário querer como Deus quer. Porque Deus quer conforme nós queremos. Ele veio e fez o que tinha que ser feito. Não é assim? Jesus Cristo veio e fez o que tinha que ser feito. Ora, porque Jesus Cristo veio e fez o que tinha que ser feito, fizeram com ele aquilo que fizeram. Eles o mataram. Nem por isso ele deixou de fazer aquilo que era vontade de Deus. E chegou mesmo a confessar e a dizer isso, que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade daquele que o enviou. Nós temos que fazer aquilo que deve ser feito. Vejam bem, o Velho Testamento, você vai encontrar quase uma centena de prescrições a respeito de como evitar a lepra e o leproso, mas nenhuma em como ajudá-lo e como salvá-lo. Claro, porque a ação que ali é determinada é pelo medo do contágio. E o medo é assim: ele esteriliza o abraço, ele embota a fé, ele mata o amor. É por isso que São João vai dizer que quem teme não é aperfeiçoado no amor. Bom, se você não sabe, os leprosos deveriam de andar com uma matraca pendurada ao pescoço, longe da comunidade. Por que a matraca? Ora, justamente para que ao badalar a matraca, todos saibam que lá vem um grupo de leproso. E ele ainda devia de ir à frente gritando: impuro, impuro! E se ele se aproximasse da comunidade, o do grupo social, as pessoas podiam pegar em pedras e lançar sobre eles para eles se afastarem. Aquele homem não se aproximou de Jesus Cristo sem vencer todos os empecilhos, todos os interditos sociais, todos os preconceitos, todos os medos. Ele se apresentou a Jesus Cristo e diante dele manifestou a sua vontade. Ele fez o que tinha que ser feito. Ainda que ele pudesse receber pedradas. Ele fez o que tinha que ser feito. Ainda que ele pudesse ser rejeitado. Ele fez tudo o que deveria de ser feito. Ele buscou, ele lutou, ele não desistiu, ele quis profundamente. E por isso conseguiu. Buscou. Porque é isso que competia a ele fazer. Ele não se curvou às marcas, aos estigmas. Ele não se curvou aos obstáculos. Ele creu sempre, mesmo quando tudo convidava a não crer. Ele não desistiu, mesmo quando tudo convidava a desistir. Ele permaneceu firme na fé que a esperança lhe ditava: que se tu queres, eu posso ser limpo. Ele creu sempre e esperou sempre, mesmo contra a fé. e contra a esperança. Vocês conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Conhecem? Está lá no livro de Daniel. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua e mandou proclamar em todo o reino da Babilônia que quando a trombeta tocasse, o pífaro ressoasse, que todos deveriam se curvar àquela imagem. Sadraque, Mesaque e Abednego, por causa da sua fé e da sua tradição religiosa, não se curvaram. A fé e a tradição religiosa deles diz que eles não se curvam diante de imagens ou de ídolos. Isso foi dito ao rei, e o rei mandou chamá-los. E disse: olha, eu vou mandar tocar o pífaro e a trombeta. Se vocês não se ajoelharem, é certo que vocês vão morrer. E aí eles respondem assim: ah, não perca tempo, rei. Nem mande tocar, porque nós não nos curvaremos. Porém, se vamos viver ou se vamos morrer, isso depende do Senhor. E aí botaram eles na fornalha para assar igual pão. Fizeram o que tinha que ser feito. Quem faz aquilo que deve ser feito assume todas as consequências do seu ato. O milagre não cabe a nós. O milagre cabe a Deus. Mas a nós compete fazer aquilo que nós devemos fazer. Assim como fez o leproso, assim como fez Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como fez todo aquele que confessou o nome do Senhor nosso Deus. Nós fazemos tudo aquilo que deve ser feito. Se Deus quiser, o milagre acontece. Se Ele não quiser, não acontece. Acontecendo ou não acontecendo, louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos fazer o que tem que ser feito. E nós devemos crer sempre. O milagre é por conta de Deus. A sua vontade já está manifesta. E Ele diz: eu quero. Isso me faz lembrar o velho pregador. Um velho pregador daquela boa e antiga Assembleia de Deus. E ele me disse assim: eu já vi muita gente ser honrada pela sua fé e ser curada. Mas tem um irmão lá na minha igreja que ele tomou um tiro nas costas e ele ficou praticamente tetraplégico. Ele vem todos os domingos na sua cadeira de roda. Deus nunca o curou. Aqueles foram honrados pela sua fé. Este é um homem que honra a fé que tem. Que apesar de tudo, ainda permanece crendo e louvando a Deus. A vontade de Deus é manifesta e nós devemos buscar justo isto, a nossa boa felicidade, com todo o empenho, o desejo do nosso coração, realizando aquilo que nós temos que fazer. O resto é com o nosso Deus, que nunca falha. Que Ele nos abençoe. Amém.